para continuar cantando comigo as alegrias e as contradições. Raimundo Fagner. Na dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na fé que eu já sei de cor, tem dor que eu não sei rezar. Há verbo que adjetiva, sujeito imperfeito amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar. Uma vez que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. No chão do sertão tem mar, à espera de renascer. Olha sertanejo, a sede de chuva é grito que clama ao céu. Na dor que eu já sei de cor, na fé que não tem razão, tem verso no horizonte, perfeita contradição. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar. Uma vez que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que eu tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é meu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado a você e vocês presentes também.